Capítulo 5: Por que o avivamento tarda? Sempre que Deus rompe em avivamento, poder e glória, acontece invariavelmente uma explosão de inveja. Ela veio contra Jesus em seu ministério na terra e também contra os apóstolos, enquanto pregavam o evangelho às nações. É especialmente fascinante estudar os rompantes da inveja que acompanham Paulo em suas viagens missionárias. O primeiro rompante aconteceu na ilha de Pafos, onde Elimas, o encantador, opôs-se a Paulo e tentou apartar o procônsul da fé, porque sentia inveja e sentia medo da autoridade da vida de Paulo. Atos 13, versos 6 a 8. Na Antioquia, em Pisídia, veja Atos 13, verso 14, Paulo pregou o evangelho na sinagoga no sábado. Os judeus não se emocionaram, mas os gentios insistiram com Paulo para que ele e Barnabé voltassem no sábado seguinte para pregar novamente. Quando eles fizeram isso, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Bem, dá para imaginar o que foi aquilo. Ver uma multidão de pessoas reunindo-se em volta dos apóstolos provocou um caldeirão de inveja entre os judeus. Imediatamente eles começaram a contradizer, blasfemar e a se opor à mensagem. Então Paulo e Barnabé saíram da sinagoga e pregaram para os gentios em outro local. Mas aquilo não foi o suficiente para a inveja dos judeus, que incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Em Icônio, os judeus tentaram táticas semelhantes de descrédito do evangelho, mas quando viram que não tiveram sucesso, eles tramaram apedrejar os apóstolos, que, ouvindo sobre a conspiração, fugiram para Listra e Derbe. Atos 14. Em Listra, o evangelho estava tendo um efeito poderoso, até os invejosos da Antioquia e Icônio chegarem ao local, incitarem o povo contra os apóstolos e persuadirem as pessoas a apedrejarem Paulo. Mas Deus ergueu Paulo, aparentemente da morte. Em Tessalônica, quando uma grande multidão de gentios creu, os judeus ficaram com inveja e organizaram uma multidão para matar os apóstolos. Atos 17. Em Bereia, tanto os judeus quanto os gentios se voltaram ao Senhor, e tudo estava bem até os judeus de Tessalônica ouvirem sobre o avivamento em Bereia. Com o coração cheio de inveja, eles foram até Bereia e, incitando as multidões, forçaram os apóstolos a deixarem a cidade. Em Corinto, o Senhor graciosamente evitou que o tumulto da inveja transbordasse. Isso proporcionou a Paulo uma porta de oportunidade excepcional em Corinto, onde foi capaz de permanecer por 18 meses de ministério frutífero. Quando os judeus que não criam finalmente resolveram, por causa da inveja, levar Paulo ao julgamento, o plano foi desfeito e Paulo pôde permanecer na cidade por muitos dias. Todas essas perseguições motivadas pela inveja foram resultado direto do avivamento. Quando Deus começa a se mover, os inimigos do evangelho, que às vezes são aqueles pertencentes a sistemas religiosos ligados à tradição, buscarão todas as maneiras de justificar a inveja deles, e eles perseguirão o mover genuíno do Espírito de Deus. O avanço padrão para o reino de Deus acontece quando os inimigos do evangelho são resistentes e invejosos. Faz parte do território, parte e porção da perseguição que Jesus prometeu que passaríamos. Mas não são apenas os inimigos do evangelho que estão invejosos quando o avivamento acontece. Quando Deus visita seu povo, às vezes as formas mais traiçoeiras da inveja se desenvolvem nos corações dos próprios pregadores do Evangelho. Estamos preparados para a inveja e resistência dos nossos inimigos, mas não estamos preparados para a inveja e resistência que vem da parte dos nossos amigos. O que estou dizendo é que o grande problema do avivamento não vem do lado de fora da igreja, mas do lado de dentro. É a inveja que parte do povo de Deus que estabelece um grande impedimento para o avivamento. A inveja na igreja. Aqui se encontra o grande problema. O avivamento não é impedido principalmente pela inveja proveniente dos segmentos das falsas igrejas, grupos liberais e humanistas que têm forma de santo, mas negam o poder de Deus. Em lugar disso, o grande obstáculo histórico do avivamento é a inveja que surge nos corações daqueles que genuinamente experimentaram o novo nascimento, a presença do Espírito Santo em suas vidas e que acreditam na Bíblia. Cristãos lavados pelo sangue de Cristo que assistem o avivamento de longe e invejam a bênção de Deus sobre o ministério do próximo. Não estou dizendo que a inveja é o único obstáculo para o avivamento, na verdade existem muitos. Mas se a discórdia no corpo de Cristo é um dos principais impedimentos para o avivamento, qual seria a principal causa da discórdia se não a inveja? Além disso, o problema da inveja não é o único das pessoas comuns em nossas igrejas, mas dos líderes. Se os pastores se reconciliassem, as ovelhas desfrutariam com prazer da comunhão. Quando o avivamento chega, não é a ovelha que inveja o que está acontecendo, mas os pastores, os irmãos. Literalmente, todos os séculos da história da igreja são carregados de explosões de inveja que irromperam entre o povo de Deus quando os ventos do avivamento visitaram lugares específicos. Eu citarei apenas um exemplo. No início do século XX, Deus usou o ministério de cura de John Lake para trazer muitos convertidos para o reino. Mas onde há avivamentos, a inveja está presente. O texto abaixo foi retirado de uma carta escrita pelas mãos de John Lake em 15 de dezembro de 1910, durante o seu ministério na África do Sul. Ele diz: "Hoje eu recebi uma carta de Los Angeles, na Califórnia, contendo cópias de cartas escritas por falsos irmãos daqui. Essas cartas foram enviadas para o mundo inteiro, me denunciando por tudo que é profano e perverso. Eu também recebi uma carta perversa de um George Bowie, um homem que aparentemente é ou foi um trabalhador cristão em alguma área, mas que aparenta estar consumido pela inveja e ciúme. Esta é a opinião de todos os irmãos americanos com quem estou intimamente associado, que afirmam a sua confiança. Eu nunca soube de uma maldade e inveja tão horríveis como demonstradas pelo Sr. Cooper, Sr. Bowie, Gills e outros. Posso afirmar que os caluniadores de Lake não entendiam que estavam sendo motivados pela inveja. Eles estavam convencidos, estou certo, que a cruzada que organizaram contra o ministério de Lake era justificável e um serviço nobre para Deus. Este é o poder disfarçado da inveja. A inveja matou Jesus e ainda está matando-o hoje. Recentemente, eu visitei Atlanta, Georgia, onde existe mais de 60 igrejas, cada uma com uma presença semanal de mais de 3 mil pessoas. Disseram-me que um pastor em Atlanta não leva jeito para ter a maior igreja de Atlanta, a menos que atraia, no mínimo, 3 mil pessoas para a mesa. Aqueles que têm os maiores recursos humanos têm a maior influência na cultura da nossa igreja. Esta aparência do que constitui poder e autoridade é o solo adequado sobre qual a inveja se prolifera. Quando o avivamento acontece, geralmente duas coisas o acompanham. As multidões crescem em números inéditos, e junto com as pessoas vem um fluir de dons, à medida que os santos oferecem sua gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Quando você recebe uma bênção inesperada, seja de origem humana ou financeira, por causa do mover de Deus, todos os outros irmãos em sua esfera de ministério imediatamente tomam conhecimento. Aqueles que possuem um coração nobre oferecem o que receberam ao avivamento, mas não há um líder sequer que não lute contra algum sentimento de inveja quando outro irmão foi o selecionado por Deus para o avivamento. Um exemplo contemporâneo. Eu conversei com Joey, um amigo pessoal, a respeito de um avivamento que aconteceu nos últimos anos em sua cidade. Ele esteve presente antes do avivamento acontecer. E, embora ele não fosse pessoalmente um membro da igreja onde o avivamento aconteceu, ele pôde assistir desde o começo até o final da explosão do mover de Deus em um avivamento genuíno. Quando o avivamento chegou, a notícia se espalhou rapidamente entre as mais de 400 igrejas da cidade. Cristãos de várias igrejas da área passaram a frequentar os cultos à medida que os relatos do que Deus estava fazendo se proliferavam. Então, o inevitável aconteceu. As pessoas deixaram suas igrejas de origem e se transferiram para a igreja onde o avivamento estava acontecendo. Praticamente todas as igrejas na cidade perderam alguém para o avivamento. Os pastores então começaram a ficar preocupados, ofendidos ou magoados. Muitos julgamentos foram feitos por pastores que, segundo meu amigo Joey, não assistiram ao menos um culto de avivamento. Alguns pastores resistiram ao avivamento na esperança do povo parar de deixar a igreja. Inevitavelmente, cada pastor da cidade precisou tomar a sua própria atitude com relação ao avivamento. Na maioria dos casos, esse julgamento primário permanece até os dias de hoje. O pastor da igreja que estava experimentando o avivamento fazia tudo o que podia para garantir aos seus colegas pastores da comunidade que ele e sua equipe estavam fazendo tudo o que estava sob o alcance deles para caminhar em integridade. Eles diziam às pessoas para voltarem para suas igrejas de origem e para dizimarem lá, pois o dízimo pertencia a essas igrejas e não à igreja do avivamento. Pastores de outras igrejas recebiam com prazer as decisões tomadas pela causa de Cristo. Em resumo, o pastor da igreja que estava vivendo o avivamento fez o seu melhor para mostrar que ele não desejava que o avivamento fosse um acontecimento regional e não algo simplesmente patrocinado por uma única igreja. Mas os seus melhores esforços não podiam vencer a igreja. A mídia local adotou uma posição tão adversária em relação ao avivamento que era possível até suspeitar que a equipe editorial estivesse sendo diretamente influenciada pela inveja das respectivas igrejas onde congregavam. O que Deus irá fazer? Deus deseja enviar o avivamento para a nossa cidade. Mas aqui está o problema. Não importa qual igreja ou ministério ele seleciona para se tornar o catalisador deste avivamento. Os outros irmãos da cidade sofrerão com a inveja. Alguns dos irmãos, por exemplo, pastores e líderes, serão capazes de vencer a inveja que sentem, crucificar a carne e unir-se ao avivamento com entusiasmo e energia. Mas muitos irmãos da região não serão capazes de discernir e lidar com a inveja. Eles encontrarão maneiras de justificar a crítica do que está acontecendo e concluirão que isto não é verdadeiramente o avivamento. Então, o que Deus intencionava como bênção para a região torna-se motivo de rivalidade e conflito. Deus muitas vezes se encontra entre a cruz e a espada. Se ele não envia o avivamento, o reino de Deus não penetra na sociedade e a colheita dos finais dos tempos não acontece. Mas se ele envia o avivamento, a erupção da inveja na igreja é tão destrutiva e contra a extensão do reino que a bênção do avivamento se transforma em maldição. Por causa da inveja, a casa da bênção, o avivamento, se transforma em um atrativo para toda obra perversa. Tiago 3, verso 16. Antes de enviar o avivamento, Deus irá avaliar o fator inveja na região. Como os irmãos líderes da região respondem à obra de Deus no coração deles na área da inveja? Se eles abraçarem o arrependimento, a humildade e o quebrantamento sobre as tendências naturais dos seus corações com relação às comparações da carne e o ambicioso sentimento faccioso, Deus visitará aquela região com poder e glória. Mas se sombras sutis de competição não se encontrarem radicalmente com arrependimento verdadeiro, Deus irá conter o avivamento para que a erupção da inveja não traga maldição que ultrapasse qualquer bênção que o avivamento traria. Um dos segredos para sustentar o avivamento em uma região é a unidade dentro da igreja daquela área, e um dos maiores obstáculos da união é a inveja. Quando os líderes se recusam a levar a inveja deles para a cruz e a deixam como está, a bênção de Deus consequentemente se dissipará. Estou fascinado por uma síndrome que observei relacionada ao avivamento. Quando Deus toca e visita uma igreja com avivamento, as pessoas virão de outras regiões, de outros estados e até de outras nações para se deleitarem no fluir das bênçãos de Deus. Todos virão para o avivamento, exceto os irmãos da mesma cidade, porque a inveja é sempre uma questão entre irmãos. Os apóstolos encararam um teste sem perceberem, com o objetivo de determinar se eles poderiam ser visitados pelo avivamento. O teste envolveu a seleção para a substituição de Judas Iscariotes. As transições de liderança são sempre momentos muito delicados na área da inveja. Dois nomes foram citados: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, Atos 1, verso 23. Agora, a seleção de quem seria o 12º apóstolo do Cordeiro não era mais uma questão simples. As implicações eram grandiosas e eternas, e ela foi determinada por uma eleição simulada. Quando Matias foi escolhido por sorte, foi quando o grande teste aconteceu. Será que José ou aqueles que o preferiam sentiriam inveja? Será que eles permitiriam que o favor depositado em Matias se transformasse em motivo de dissensão e rivalidade? Felizmente, nem José nem seus amigos deram lugar à inveja. Ao invés disso, eles se uniram de coração a Matias e a todos os outros pelos propósitos maiores do reino. Então, foi isso que as Escrituras puderam testificar. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos em comum acordo. Como é bonita esta unidade que não deu lugar à amarga inveja e ao conflito. Certamente, este é um tipo de unidade que Deus pode honrar enviando seu Espírito Santo, manifestado em poder e glória. Amados, o meu coração clama e anseia pelo verdadeiro avivamento apostólico. A ver o poder e a glória de Deus se manifestando em nossos dias. É para isso que eu vivo. Como eu desejo ver as palavras pregadas como autoridade, ver a convicção do Espírito derramada sobre os corações dos pecadores, ver os olhos dos cegos serem abertos, surdos ouvindo, paralíticos andando e mortos ressuscitando, ver estádios repletos de corações arrependidos buscando salvação, ver cidades sacudidas por Deus. Esta é a esperança que as Escrituras colocam diante de nós. A esperança de que Deus enviará um avivamento dirigido pelo Espírito, que alcançará proporções históricas para juntar a grande colheita do fim dos tempos antes da volta de Cristo. Este é o nosso desejo, a nossa esperança, o grande objeto de nossa intercessão incessante. Mas o avivamento tem um grande inimigo. Como pode haver um obstáculo mais poderoso para o avivamento do que a inveja? Da mesma maneira, como pode existir um contribuidor maior para o avivamento do que a fusão de tudo que a inveja divide? Quando os irmãos de uma comunidade trazem a inveja deles à luz, a confessam livremente, se arrependem e posicionam o coração deles para celebrar o avanço do reino, independente de quem Deus escolha usar, eles se transformam em principal alvo do avivamento. Há uma geração que trará e tratará de frente com a questão da inveja. Eles não se esconderão dela, eles não a chamarão de outra coisa, eles não justificarão a inveja como o falso zelo, eles não deixarão que a vergonha os impeça de confessá-la. Eles dirão com sinceridade: eu tenho um problema com inveja. Senhor Jesus, me perdoe. Purifica-me. Arranque a ambição do sentimento faccioso do meu coração, que não deseja que eu celebre o sucesso do meu irmão. Senhor, um coração limpo, eu oro assim. Ó Deus, a geração que caminhará nesta luz será a geração que verá o avivamento. Esta será a nossa geração. E o que deve ser feito para tratar com a inveja presente em nosso coração? Dedicamos o restante deste livro à resposta para essa pergunta.